ideia, viaje no lema. Venha conhecer o verdadeiro sistema. São Paulo, Brasil, América do Sul. Complexo carcerário é o Carandiru. E bem assim, não são 9, mas são 7 pavilhões. Sucedidos de maldade, de muitas questões. No campo rola o fute, lá em cima correria. Os manos do adianto, 100% dia a dia. Andando para lá e muitos para cá. É um país, é um destaque, você pode acreditar. Não cola baby look nem cavada apertada. Aqui sujeito otário sobe o morro na paulada. Tipos espertos, malandros ligeiros. Do segundo ao quinto andar eu me encontro no terceiro. Junto com a rapa, com os manos de atitude. Ladrão que tem o dom, sendo assim não se ilude. O mundo de calças beges, de loucos paranoia. De bandido considerado, a liberdade é uma vitória. Primário residente, gente da gente. Lealdade e humildade, ou linha de frente. Salve, salve parceiros, manos ligeiros. Aqui fica quem é e devedor virou enterro. Acreditamos muito em nós, porque somos povo. E por isso mesmo, acreditamos que o povo unido vencerá a elite. Casa de detenção, detentos vencerá, só sangue bom. Casa de detenção, detentos vencerá, só sangue bom. Detenção Carandiru. Filho chora e mãe não vê, não vê. Não dá pra crer, não dá. O silêncio é um dos pontos neste lugar. Submundo arriscado, entre os pavilhões. O clima é sinistro, entre os paredões. Fuzil AR-15, um gambé forgado. Estoura os seus miolos, puxa saco do estado. Não jogue e atira, não tente a fuga. Onde há corrupção, acerta é na madruga. O tempo fecha, o dia é esquisito. Daqui a pouca blitz, em toque o perigo. Maior veneno, ó, é embaçado, ó. Vai, descasca ladrão, cadê o pó? Aí senhor, eu tô limpo na fita. Vim tirar minha cota, infelizmente inadita. Não vim caçar assunto, muito menos me atrasar. Não vivo de ponto, pois sei bem onde chegar. Treta, pai, bola, aqui é o que rola. Estação Carandiru, conta um pouco da história. Do passado, verdadeiros que vivemos no presente. Futuro vem chegando e continua como sempre. Enjaulado, humilhado, pra vocês um fracassado. Pra alta sociedade e a vergonha do estado. Resulta em rebeliões, embaça a cadeia vira. Primário residente, uma par de homicida. Não dão as condições que os presos necessitam. Os funça divulga que as mentes são malditas. Querem ouvir mais, saber um pouco mais. O rango aqui quem faz tá de mal com a paz. Eu abro o bandeco e que decepção. Até a comida me vê como ladrão. Sem tempero não tem cheiro, a mistura muito menos. Eu vou fazer meu corre pra não ficar no veneno. Eu peço atenção com todo respeito, pra depois não falarem. Castiga esse sujeito. Sujeito tudo bem, mas não qualquer um. Um preso do estado, um cidadão comum. Eu reivindico, eu falo, não sou tão mal assim. Vou esperar as providências, mas eu sei que não tem fim. E por isso mesmo, acreditamos que o povo unido vencerá a elite. Várias vidas jogadas por consequência da mancada. Por aqui o papo é reto, a maldade predomina. Presidiário ou detento, mas com autoestima. Matar pra sobreviver, aqui dentro é natural. No bueiros várias facas, um vacilo é fatal. Moleque mimado, chora e mãe não vê. Dê uma de talarico, é aquilo, pode crer. Talvez no inferno ele sobrevivia. No Carandiru não passou de 2 dias. Não respeitou mulher em dia de visita. Na segunda cena ele ladrão virou homicida. Pescoço cortado, fato consumado. Por causa de um olhar, haha, virou finado. Em treta de ladrão, vagabundo não grita. Na língua da cadeia, vixe, chamou polícia. Aqui dentro as leis foi feita pra se cumprir. Se foi fácil entrar, vai ser difícil sair. Nasci na escuridão, ganhei um presente das trevas. Condenado condenado ao inferno. 30 anos de ponta, esquecido pela mãe, odiado pela família, estimado apenas pelos bandidos da ilha. Um homem de capa preta com a foice na mão, criado pela maldade dos ladrões da detenção. Resgatado pelo rap, os manos não esquece. O som casa cheia, vê se não esquece. Acreditamos muito em nós, porque somos povo. E por isso mesmo, acreditamos que o povo unido vencerá a elite.